andrecedesmoral.com.br. Ai, bebê! Se entrega, vai. Isso é muito saliente. Veja ela dançar no pole dance. Toma! Toma! É o melhor lugar pra te esquecer tua ex-mulher. André Cedes, o melhor lugar. O round de Ibicoala. Toma. Quer esquecer tua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré. Quer esquecer tua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré. Do pontinho, vai, vai, vai. E é o som do paredão, vai. Vem com a turma, vem. Se prepara, mulher. Se entrega. A putaria. Puxa, mas DJ! Vê dela dançar no pole dance. Toma. Toma. Turma da brega dele. Vem que vem assim, ó. Fica. É o melhor lugar pra te esquecer tua ex-mulher. Só do pontinho que sou eu do paredão. Toma.